acordo na matina, essa é a rotina e toda. E tô cega a disciplina, barulho de buzina, tá inflamado a esquina, quem vem lá? O tipo nunca vi, quase estourar de faz me rir. O comprimento aqui, o experimento ali. Andarilhos fazem trilhas por aqui. As faces mudam, o ritmo é o mesmo. A mesma esquina, aquele velho endereço, onde só muda os adereços. Quanto vale o preço, mano, pra se manter em pé? Então vai na fé, porque já foram vários e eu ainda estou de pé. A esquina é um perigo, amigo. Ela seduz, ela já fez isso comigo. Isso é certeza, foco de brasa. Em castigo de caneta eu tenho lápis, escrevo letras. Então anote, não me esqueça. Flash vem a cabeça de pessoas que constroem castelos, pensando que é fortaleza. Vai e vem, vai e vem. Vai, vai, vai, vai, esquina é um perigo. Vai, esquina é um perigo. Mas aí, se quiser se destruir, está onde fica certo. Onde o fundo chora e a mãe não vê. Vai e vem, vai, vai, vai. Tem moia, tem ladrão e polícia, tem alma sem vida. É um perigo, eu já tive lá, pois eu sei quem trama. O inimigo te inveja e defama, guiado por já e nada me engana. Deixa eu te falar que a vida é insana. A esquina te envolve, vários que cama. Vem e te chama e chapa com as dama. Ela te dá desejo, cê ama. Tem coca, tem bala, status e fama. Tem luxo e lixo, cê não reclama. Tem crack, o beck, o baque e a brama. Tem os de mentira que paga de Osama. Tem os que se perde na vida mundana. Tem os pé de lã e o clã das profana. Malandrão, eu não vivo os melodrama. A esquina é zica e vem a paisana. Tem sempre eles, ó, os cu de campana. Se camuflar, os pule é cana. Quer arrastar o mano pra lama. Todos filha da que só visa grana. Forge em cima de pique mil grama. Mesma rotina, não muda o programa. Ela quer pá, é quente e inflama, amigo. Aí. A esquina é um perigo. Vai e vem, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A esquina é um perigo, a esquina é um perigo. Se quiser se destruir, está onde fica certo. Onde o filho chora e a mãe não vê. Vai e vem, vai, vai. Tem puta, tem moia, tem ladrão e polícia, tem... Tem alma sem vida. Eu flagro os carros, uns vêm, outros vão. Tá sinistro a esquina, os perrengues. Os pés regulam, tá sinistro a esquina. Vários lados de cocaína. TBT, cocaína, sempre coberto. A tua esquina é um perigo, a esquina é um perigo. Vai, vai, vai, vai no meio, a polícia tá chegando aí.